Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal Onda Antena Web. A edição de hoje vai trazer até ao nosso estimado auditório músicas, isto nesta edição de quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014, vai trazer músicas tocadas em flauta. Faz lembrar os tempos do Flutuar, um programa que tinha, enfim, durante um tempo teve locução, durante outro tempo não teve, e o programa basicamente tinha então esta metatura, portanto era um programa que trazia apenas e só músicas tocadas em flauta. Pois muito bem, hoje vamos ouvir para o princípio desta emissão Unforgettable, um grande sucesso, que enfim, foi sendo um grande sucesso, sendo uma grande música. Eu acho que era o Nat King Cole que cantava, não é? Acho eu que não cantava sozinho, mas acho que era o Nat King Cole, agora não tenho a certeza. Vamos ouvir também nesta edição, depois de Unforgettable, a música Lonely Support, uma música que ficou conhecida, é um instrumental, não é? Foi popularizada por Georg Zamfir, mas é. Enfim, vamos aqui ouvir uma sonoridade diferente desta melodia. Espero que goste, ouvinte. Vamos ouvir. São as primeiras duas edições de hoje do nosso Nota 7. Thank you. Estamos de volta depois de Lonely Support. Vamos seguindo com mais temas. Eu vou trazer aqui duas músicas que acho lindíssimas e são realmente muito profundas. Estou-me a referir aos temas Memory e Emmanuel. São duas melodias muito bonitas e gravações já bastante antigas, como aliás vai ser perceptível. E é perceptível até pelo próprio toque da flauta, que era na altura tocado com muito mais sentimento. Isso é notável sobretudo na música, ou é notório sobretudo na música Memory, que foi originalmente interpretada pela cantora Barbra Streisand. É com estas duas melodias que eu me despeço desta edição do nosso Nota 7. Voltamos então a encontrar-nos amanhã para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa tarde e até amanhã.